golpes, armas, bebidas, maquiagem, malandragem demais. Você gosta disso? Muitos morreram por isso. Pois bem, eu te espero no portão do inferno. Minha mente está aberta, você pode entrar. Só não sei se gostará do que irá ouvir. História de pessoas com um amargo profundo. Escória do mundo entre o passado e o presente. Morte de repente do início ao fim do ano. É véi, continue ouvindo. Estamos morrendo e eu sei porquê. Inseguros, violentos, nos tornamos delinquentes. Na TV disseram isso, no jornal estava escrito que áreas como a nossa periferia e tal só moram marginais, bandidos. As crianças daqui crescem com isso. Algo irreversível. Esse é o peso que está em nossas costas. Como você pode ver e ouvir, meu irmão, vivemos como o diabo gosta. Com uma arma na mão e um bagulho na mente. Vai, continue assim, vai pro buraco. Com uma arma na mão e um bagulho na mente. Vai. Com uma arma na mão e um bagulho na mente. Vai pro buraco. Com uma arma na mão e um bagulho na mente. Vai, continue assim, vai pro buraco. Trago na memória lembranças da minha infância, do pai que eu nunca tive, da minha mãe que Deus sempre a ilumine. A área onde nasci, cresci, vivi durante muito tempo. Mudou? É, e mudou muito, só lamento, jamais será a mesma. Com certeza, nem todos por aqui, véi, conseguiram segurar a onda, viver honestamente. Serem seres conscientes dos seus atos, pisaram em falso, se autocondenaram. Pessoas, véi, sem passado e sem futuro, vivendo segundo por segundo, esperando a morte chegar. Esperando a morte chegar. Noites e noites sem dormir, procurando um baseado pra poder consumir. Com uma arma na mão e um bagulho na mente. Com uma arma na mão e um bagulho na mente. Vai, continue assim, vai pro buraco. Com uma arma na mão e um bagulho na mente. Com uma arma na mão e um bagulho na mente. Com uma arma na mão e um bagulho na mente. Infelizmente aqui há muito tempo tem sido assim. A DTE tá na área, mas um barraco é invadido. Um traficante é preso, logo solto. Em seguida fiquei sabendo que a mercadoria não foi encontrada. Com certeza já tava na mente da rapaziada. Um jovem negro sem estudo, futuramente sem um bom emprego, tentando sobreviver numa sociedade racista, fudido, cheio de ódio da vida. É, véi, só pode se tornar um suicida.